Mesmo que eu perca quem eu mais amo, eu vou te adorar, Senhor. Mesmo que eu não volte a ver ou andar, eu vou te amar, Senhor. Mesmo que o filho que eu tanto quero gerar não venha a nascer, e se eu perder tudo, eu sei que me se eu perder tudo.